Em viagem, o fio do horizonte lentamente dissolvendo-se. no próximo Oriente, em volta dos espaços perdidos. Thank you. No próximo Oriente, debaixo do cintilante céu do deserto. Thank you. em viagem, um canto noturno por companhia. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúco Pinto, com a música e os sons de George Fenton com John Leach, Raul Lovisoni, Paul Motian Band, Radar, Bast, Anwar Brahim Trio, Henri Teixier, Luís Delgado, Peter Gabriel, Ranquial com Ketama, Ali Kuru, Brian Keane com Amar Farouk Dekbilek, e ainda Christine Ott. This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.